Ei, sou testando, ha. Atenção aí todos os presentes. Agora, diretamente das fronteiras da Ruína 1, extremo oeste, os loucos, APR, o grupo mais esperado do momento para vocês. Eu quero ver todos vocês que identifica, joga a mão pra cima, é mão pra cima. Os loucos que se identifica, mão pra cima. Vai, chegou, mãos pra cima, mãos pra cima. Só quem é louco como nós se envolve, sente o clima. Mãos pra cima, mãos pra cima. Só quem é louco como nós se envolve, sente o clima. A BR é a sigla que liga e não desliga. Bate de frente, sempre na corrida. A BR é a sigla que liga e não desliga. Bate de frente, sempre na corrida. Quem é que faz a rima forte que envolve e enlouquece? A BR. A BR que mata os comédios invejosos de estresse. A BR, a BR que cola com os irmãos e a favela não desmerece. Quem é? A BR. Quem é? A BR. E como praga não desiste, sempre passa no teste. A BR, não. A BR. Da minha boca sai a voz junto com a batida. O ABR é a sigla. Da minha boca sai a voz junto com a batida. O ABR é a sigla. Abre espaço para os loucos da Ruína 1. Morro 12, parte alta, 5-7, eu sou mais um. Lado oeste, fundão, fora da serra, favela. RAP positivo é o som que prospera. Da minha boca sai a voz junto com a batida. O ABR é a sigla. Da minha boca sai a voz junto com a batida. O ABR é a sigla. Mãos pra cima, mãos pra cima. Só quem é louco como nós se envolve, sente o clima. Mãos pra cima, mãos pra cima. Só quem é louco como nós se envolve, sente o clima. Mãos pra cima, mãos pra cima. Só quem é louco como nós se envolve, sente o clima. Mãos pra cima, mãos pra cima. Só quem é louco como nós se envolve, sente o clima. BR, a sigla que liga e não desliga. Bate de frente, sempre na corrida. BR, a sigla que liga e não desliga. Bate de frente, sempre na corrida. Faz a rima forte que envolve e enlouquece. A BR, a BR que mata os comédios invejosos de estresse. A BR, a BR que cola com os irmãos e a favela não desmerece. Quem é? A BR. Quem é? A BR. Como praga não desiste, sempre passa no teste. A BR, a BR. Mãos pra cima, mãos pra cima. Só quem é louco como nós se envolve, sente o clima. Mãos pra cima, mãos pra cima. Só quem é louco como nós se envolve, sente o clima.